9-7-3, Zegulo 4-1, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, obrigado, boa noite, bom trabalho, 9-7-3. Controle Salvador, uma boa noite, voo 973 decolar. Voo 973, contato radar, decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Da EL 360, voo 973. Salvador, apenas para informação, Gol 973 está cruzando 6 mil pés, bem no través do aeroporto, tem alguém jogando laser nos aviões. Gol 973, obrigado pela informação, iremos falar. Salvador, Azul 9142, por que você está falando do Serra Vita 366? Patrônio? É o Azul 9148, solicito voar na Produto Serra Vita 366. 9148, autorizado, voar na Produto Serra Vita 366, descida para 4000, país. O ajuste no 014. Direto Serra Vita 366, descida para 4000, com no 014. Pulo 973, controle? Não, se escuta. A informação anterior do raio laser é... Foi agora que aconteceu isso, comandante? Afirmativo, ele está bem para quem está aproximando ou não no zero, do lado esquerdo, próximo à pista. Gente. N6313, qual faz dentro, descendo via a Boca Arrival, 5,000 feet, QNH 1014. Ocean 6313, 4,000 feet. Now clear down for 4,000. Azul 9148, desça para 2500 país, ou ajuste no 014, autorizado a RNAVE, reposta para o Centro Servita 366. 2500 no 014, reposta para o Servita 366. 1973, chama centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Chama agora o centro Recife 125, na alterna 2835, obrigado, bom trabalho, 973. Boa. 3858, boa noite, autorizado a alinhar em decolar, turno 0, vento 110 graus, 109. A gente decola da 110, da Está estabilizado no procedimento Azul 914, seu visual. Azul 914, compete aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, Azul 9148. Está estabilizado no RNAV da 10, pessoal. Azul 9148, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Continua a aproximação, não vai na autorização. CAN 3858, decolou 50, controle 120, decimal 8. 1208, 3858. Doutor, boa noite, está 3858. São 3858, contato radar na decolagem, suba via C da Momo para nível 370. Via Momo 370, até 3858. Azul 9148. É um patão autorizado, acionamento, reporte para táxi. Azul 2782, a sua identificação. Vai na proa de estado para interceptar a chegada, reporte de viagem de destino. Informa a gente, Salvador, na 0-4. Confirmando o vento com a zona 9148? 110 graus com 11 nós. Daniel Fatão está autorizado o táxi, aguardo para decolagem. Então, vento 110 graus, com 11 nós no ponto de espera, está autorizado a decolagem, com proa nordeste, ajuste de altímetro 0.4. Azul 9148, solo 54, direita 1211. 211 azul, 9148. Ocean 6313, affirm, descend 4,000 feet, NH1015, your cleat, GNSS approach, report to passing to heavy to 366. Alright, descending 4,000 feet, and we're clear for the RNAV GNSS approach to runway 10, report established 6313. Telefatão, chama agora o controle em 120, decimal 8. 208, tá bom. Chame só para Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Centro 126.85, alterna 25.45, 3.85. Controle hoje, olha o Fatango, decolado, transfere. Papa Romeu, Charlie Afatão, mantenha-se em condições de visuais, fauna no pés, corredor forte. Confirme o tempo total de voo. O destino é Sierra Juliette, November Yankee, que está estimando mais 1 ou 5 minutos até o destino. Em tarefa, posso ter passe 206 em Salvador. Passa 9-0, Matarra. Azul 272, desce para nível 050, o agente na 014. 050, azul 272. 0428. Azul 4298, essa é a identificação, qual é o emprego que está mantendo? 4298, autorizado Pavode, agora na prova do Charlita 398. Azul 94298, negativo, vai na proa de Mari para interceptar a chegada após desse via até o nível 060. Mari, depois via até o 060, 42 a vez. Fenet 6313, contact tower on frequency 118.195. Decimal 9 or 5, 4-6-3-1-3, thank you. 4298, confirme, cara. 4298, 2-1-3. Azul 4298, reduz o velocidade para 2409, segue como número 2. 2409, 4-2-1-3. Executing there, INAV runway 10 approach. 298, se reduzindo, vou construir a resistência. Alright, clear to land runway 10, copy the wind, ocean 6313, thank you ma'am. Reduz o velocidade para 2409. 2409, 4298. uma pós de estátua 4298, voa Charlie 3068. Afirma, azul 4298, após o estátua voa Charlie 3068. Está recebendo 4298. And Ocean 6313, we informed that we're going to use the full runway length. We're going to locate the runway at the end of the runway. Okay. Azul 4298, retorizado descida para nível 110. 110, 4298. Azul 4298, vai seguir o travel, está na posição de 10 horas, 7 milhas, rumo nordeste, uma flotão 72, passando no nível 100 e descida para o 050. Excelente, 2782, cancelada a instrução de atitude em TAP, desce para 2500 PES, o ajuste no 014, autorizada em RENAV, reposto passando sem revida 366. Tem instrução de descendo 2500, reposto estabilizado em RENAV, passando o 3 LR. Fast, on the vacate to the right, call ground 121, this is my one. Alright, we're going to, as soon as we vacate the runway, we'll call ground 121, that's my one. Have a good night, ma'am. 6313. O 298, autorizado a descida para o nível 090. 090, só 290. Cadê a família hoje, Alha Fatango? A família de Alha Fatango não atrai a busca em cima do controle e reportar a frequência livre. Frequência livre, tá bom. Quatro 298, desce para nível 080. 080, 4298. E o 5974, a sua identificação, dessa vez chega da bomba para 4000 pés, o ajuste no 04. Azul 4298, desce para o nível 070, reduz velocidade para 2109. 2109, descendo para o 070, está 2109. Outro 298, tá? Estava anteriormente informado, está na posição de 2 horas, 3 milhas, rumo nordeste. Nordeste, está 2109. Azul 2782, voa e serve da 366. 366, 2782. Azul 4298, desce para o nível 060. 060, está 2 a 0. Azul 4298, reduz velocidade para 1909. 4298, a manter proa ou é pra, pode prosseguir na aproximação? Azul 4298, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 040. Direita 040, 4298. Magnética 125 de cima. Confirme, 4298. Limite magnética 125 de cima. Limite 125 de cima, 4298. 4298, autorizado descida para 4 mil pés. 4 mil pés, 4298. Azul 4298, confirma indicada. 190. Estabilizada em nada do 2782. O 2782, chame o torno na frequência 118, decimal 95. 295, boa. O 4298, 195 milhas oeste de Salvador, resta uma navegação na proa de Serreta 366, dispara 25003, o agente 9014, reporte passando o meio. 9014, Serreta 366, o 4298. Suposo 2782. O 4298 pode descer para 2.500, tá? Sim. Salvador, boa noite, 73305, cruza 230 para 1950, na torre Pabog. 3305, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para nível 050, o ajuste 9014. Ok, na Mari para 050, sua 3305. Estabilizado 366-429. Azul 4298, reduza para aproximação, chame torre na sequência 118 decimal 95. 1895-4298. Torre azul 4298. 4298, continua aproximação, guarda-pista livre. Guardando 4298. Boa noite, transfira 75, próximo ano, próximo na tela. 3815, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. O solo foi o Zuno 6, direito no 2-1-1. 2-1-1, direita na Eco, 2-7-2. Autorizado pouso, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Descendo para 4.000 pés, está autorizado a aproximação à RNAV, hoje Salvador 1014, reporte passando servidor 366. 1014, essa é a tua final do VR, 5974, confirme aí, procedimento VR da Tomaqueco. Afirma, a possibilidade de uma flor de casa, né, presente, Felipe? 5974, após a posição pelo. Vou a TASA e nesse depara 2.000 pés. O ajuste 1-0-9-4. Pelo TASA 2014. Obrigado. Presente 5 ali, mantém. Ali mantém 1-0. Tem a 3-2-5. Quatro 2298, solo foi o 18, direito no 211. 211 direita, 4-2-1. 0096, boa noite, mantenha quanto espera. A 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Via da EL, 340, tá? 3895. E 5974, complete de aproximação, também torre na frequência 1118, decimal 95. 3954. Torre Rio 5974, final da 1-0-Vigão, baixa lá. Rio 5974, continua a aproximação, guardando a pista livre. 08, o acione de identificação, dessa vez chegada a mão para nível 050, hoje destino 095. Voo no 096, decolou os 22, controle 120, decimal 8. 308, boa. Mandou gol no 096, passando 2700, boa noite. Voo 1096, contato radar na decolagem, suba via saída a MOMO para nível 370. Via MOMO 370, 096. Tá 3305, continuada as instruções em TAP, desce para 2500 PES, ou ajuste na 095, reporte passando para o serviço 366. Ok, cumpri na instrução em TAP, desce para 2500, e autorizado a RNAV da 10. Romeu, Mike Vitor, boa noite, direcionamento, chama táxi. Dois 2175 a Lima, tem? A Lima tem 2175, obrigado. Rio 5974, solo para os 24, 211. Gol 2175, livre decolagem, vento 110 graus, 8 nós. Livre decolagem, dando 0, gol 2175, obrigado. Gol 2175, decolou 26, controle 1208. 208, obrigado. Controle Salvador, uma boa, gol 2175, decolou, se escuta. Gol 2175, contato radar na decolagem, sua via sede da Elpa, nível 360. Da Elpa 360, possibilidade de Ledo da presente, é uma ótima. Gol 2175, após 2000 pés autorizado para a distância da Elpa. 2000 da Elbringa. Confirmando 1285 e 1251 para o TAN 3815. A 3815 negativo, 1251 alterna 1285. 1251 e 1235, obrigado e boa noite. Estabilizado, TAN 3305. A 3305, complete aproximação e chame torre na frequência 118, decimal 95. 18,95, daqui a pouco. Gol 1096, submantenha nível 350. 350, respira por 1096. Gol 1096, estamos para Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2025, 2045, abaixo 09. É como é que fica o seu nessa autonomia? Autorizado o táxi até o papá e cortar ingresso. Sam 3305, sinal da 10, baixar e travar. Sam 3305, boa noite, continuam com a informação, guarda autorização de pouso. Aguardando a autorização, Sam 3305. Autorizado pouso na pista no zero, vento 110 graus, 11 nós. Vive pouso, Olimpo 07, controle. 07, confirma o procedimento que irá efetuar. Dado, reforça, cabeceira 1 no 7, alinhado e pronto. Autorizado o ingresso na taxiway, corrigindo, na pista ou no 7, táxi sobre a pista. Número 8, Whisky, boa noite, autorizado o acionamento, show up, táxi. O 21975 chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251-2835, 2135, obrigado. Pronta. 3305, soluções 32121-1, consolo. 211, boa noite. Esse Mike, como é que ele me reporta pronto? Mike Victor, coordenação com controle, após decolagem, vai manter a proa e rebloquear o SVD de Salvador acima de 4 mil pés, ok? Mike Victor, autorizado decolagem da 17, vento 110 graus, 12 nós. Oi, Salvador Azul, 927.0. Azul 9271, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, azul 9271. O ajuste permanece 1-0-1-5, autorizado voar na proa de fase. 3029, procedimento VR Delta Mike Echo, para piscina 0, reporte para fantasma. Mike Vitor, decolou os 3-5, controle agora em 1-2-0, décima 8. 2-0-8, boa noite. Salvador, o Papa Romeo Mike Vitor, decolou no 7, mantendo o eixo. Papa Romeo Mike Vitor, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés após curva à esquerda na proa de Malé. Vai manter a proa até o cruzamento de 4 mil pés, após a esquerda direto, Momo, Mike. Azul 9271, ali mantendo zero. Ali mantendo zero, azul 9271. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0, graus 1-0, 9. Olimpo 07, completo sinal do R, Delta Mike Echo, chame torre na frequência 118, decimal 95. Completo sinal, torre, decimal 95. Azul 4235, assina a identificação, dessa vez chegada bom para 4 mil pais, ou assiste uma 095. 4 mil, 095. Aqui nós confirmamos aqui. Eu vou interceptar o webinar de ponto social 2337. Afirma, azul 4235, após bom que você receba 367 para início do procedimento Renato. Obrigado. Nove 271, decolou aos 39, controle 120, decimal 8. 608, boa noite. Olimpo 07, autorizado pouso pista no zero, vento 110 graus, 119. Olimpo 07, autorizado pouso pista 10. Colagem, suba via saída da El para nível 340. Subindo via da El para nível 340, 192.71, para o voo direto da El, da presente, com interesse? Azul 9271, após 2 mil pés, autorizado voo na proa de Leda. Muito obrigado, voando agora então, proa de Leda. Papa Romeo Mike Mike Vitor autoriza da presente a rumo de Nizza. Papa Romeo Mike Mike Vitor, aguarde a coordenação. Aguarda. Romeu, Mike, Mike, Vitor, temos que entrar Recife na frequência 1, 2, 6, 8.